agora para todo o Brasil. Interligando você com o melhor do autêntico forró. Sem essa de I love you, não vem com essa de my life. Forró sertanejo. Eu vejo o tempo passando e cada vez me apaixonando mais. Forró pé de serra. Forró pesado, a moçada se aciona e ninguém quer ficar parado. Forró universitário. Sua chance passou e o amor acabou e eu não sou mais teu perdeu. A forrosar com a gente. O Brasil inteiro ligado, Central do Forró. Apresentação, Coronel Ojuara. Eita, meu filho, que tá começando mais um Central do Forró, meu filho. Aqui pela sua emissora de rádio número 1. Aqui pela sua emissora que cresce a todo instante e a todo momento. Eu, Coronel Juara, vamos estar juntinho mais um final de semana, minha filha. Oh, coisa boa da molesta. Ah, ruim, meu filho. Coronel Ajuvaro vem mais safadinho do meu Brasil. Lembrando a você que o nosso encontro é todo final de semana, minha filha. Não esquece! Ô, minha filha, vou dizer um negócio a você, mas você não sai espalhando por aí. Não, minha filha. Um dia ninguém não. Mas o velho tava morrendo de saudade, meu filho. Foi. Ô, oh, véi, tava morrendo de saudade, mas o véi tá por aqui, meu filho. Vamos tocar forró, porque aqui é o Central do Forró. Tá chegando pra você, calcinha preta, filmes e história. Ué, meu filho, sim. Queria viver com você um conto de fada, uma linda história com final feliz. Um filme com cenas de ação, paixão e romance que toque meu coração, mesmo sabendo que é ficção. A realidade dói. Homem-Aranha, tem a Mary Jane, super-homem, a sua Lois Lane, até o ovo tem o seu amor. Miguel, o Juara. Sofrimento aos poucos foi chique. Eu não tenho certeza se deixei, só cansei. Canta, Natal! De tanto você pedir pra eu deixar de apelar. Segui. Sabe aquele? Quero ver! Joga a mão pra cima! Joga a mão pra cima e grita! Eu tô tomando. Eu tô fugindo aqui Natal e dando raia pra dentro. pedi pra eu deixar o pé. Criei vergonha na cara e resolvi mudar. Segui. Sabe aquele gelo que você me deu? Todo mundo com a mão em cima. Eu tô tomando ele na parada com si. Eu tô tomando o teu gelo com os que haribu. Eu tô curtindo pra galera e dando vaia pra tu. Bora! Eu tô tomando o teu gelo com os que haribu. Eu tô curtindo aqui em Natal e dando vaia pra tu. Sozinha no meu quarto, a noite fria. Então eu me decidi e saí buscando a minha fantasia. Encontrei no real ruas vazias, em passos lentos desisti, pois em toda a cidade chovia. Um coração amarro vem, que o vai tá rocando. Eita! bagaceira triste! Ó, tocou pra gente a banda Espírito, só no forró das antigas, né, meu filho? Agora, aquela música que tocou lá no início, Calcinha Preta, não foi? Foi! Foi, meu filho, foi Calcinha Preta! Gostei, né? É o filme de história! Eu acho bonitinho aquela parte que diz que até o outro tem o seu amor, rapaz. É, tá coisa. Você já pensou? Até o outro tem o seu amor e o velho aqui sozinho, sem ninguém. É, meu filho, tem ninguém pra cheirar o véio, tem ninguém pra agarrar o véio, mas tá bom. Ó, chegando mais forró das antigas pra você, meu filho. Ah, cuide e excelente final de semana. Mesmo com sua gentileza, não conquistou a

desse teu corpo quente, ouvir os teus sussurros, palavras que eu quero ouvir. Adoro tuas carícias loucas quando me beija a boca. Vai perceber, vai ver que hoje estou melhor do que você. Olhando no meu rosto só vê sorriso, e dentro do meu peito só tem amor. Perdeu uma chance, a vida lhe deu, cuspiu no prato que você comeu. Agora vem dizer que mudou. Chore e diz está arrependida. Uma desta parte eu estou feliz. Alguém curou as feridas que você deixou. Eu tô de boa, eu tô de boa. E vai passando de fininho, eu tô amando pra você. Eu tô de boa. Segunda parte do nosso Central do Forró, aqui pela sua rádio, que é nota 10. A gente dando continuidade, botando música pra dentro, porque aqui o negócio não pode parar, né? Você já sabe que aqui é o Central do Forró, isso é o Central do Forró, a coisa não para, é todo forró e bora forró pro povo, meu filho. É, aqui a coisa não pode parar. Tá chegando pra você mais forró, minha feita, minha cunha forró! Hoje eu lembrei tanto de ti. Será que perto de mim senti o teu calor? Mas o tempo passa e você não vem. Será que sente falta de mim também? Aqueles meus momentos que nós dois passamos, só sei que continuo te amando. Dói demais essa distância então, machuca no peito o coração. Dói demais, volta por favor, pro nosso aconchego do amor. Dói demais essa distância então,

forró. A pegada boa, né, meu filho? Eu nunca vi pra aí. Eita, musicão, boa na mulher. É muito nada bom, meu filho. Coronel Ajuário, Central do Forró. E a gente sempre com aquele encontro marcado aqui todo final de semana, hein? Não vai esquecer que eu tenho um encontro marcado aqui com você no Central do Forró, né? E o véio ainda por aqui comendo pela banda, meu filho. É! Então, meu filho, é desse jeito. É o forró tocando e a gente mandando música pro povo dançar, música pro povo curtir, minha filha. Tá chegando mais forró das antigas aí com banda e estilos, né? Pronto, meu filho, a cunha demora muito, não, que aqui é uma música atrás da outra. Excelente final de semana pra todos vocês! Sozinha no meu quarto, a noite fria, então eu me decidi e saí buscando a minha fantasia. Encontrei no real ruas vazias, em passos lentos desisti, pois em toda a cidade chovia. Um coração falando mal de nós aí. horas e 43 segundos que ela me deu fora e contou pra todo mundo. Eu disse que eu não valho nada, que eu durmo, eu durmo bem. Agora eu vou na calçada. Ela falou que pro peruano nunca voltava, mas foi só. Joga a mão pra cima, Natal, diz aí, quero ver. Fui o alvo do cupido desse.